sofrer comigo, vem. Me diz que horas são, porque você é um atraso. Me sufoca me ligando, isso aqui já tá um saco. Tô cansada de você, ocupando meu quadrado. Ocupe da FDP, eu só queria um namorado que me deixasse sentir saudade. Ao mesmo tempo me matasse de beijo, falando besteira até tarde. E me virasse toda do avesso. Um menino criado com vó vai tomar no seu toddy. Me deixe só. Mas peraí, eu não vou ser injusta com você. Parabéns, você foi premiado. Mas peraí, eu não vou ser injusta com você. Tá consagrado como o melhor do pior dos meus namorados. Ah, oh, meu parceiro Vitor Luna. Sentir saudade. Ao mesmo tempo me matasse de beijo, falando besteira até tarde. E me virasse toda do avesso. Um menino criado com vó vai tomar no seu toddy. Me deixe só. Mas peraí, eu não vou ser injusta com você. Parabéns, você foi premiado. Mas peraí, eu não vou ser injusta com você. Tá consagrado como o melhor do pior. Mas peraí, eu não vou ser injusta com você. Parabéns, você foi premiado. Mas peraí, eu não vou ser injusta com você. Tá consagrado